Jesus Cristo, o diabo, qual será o seu caminho? Amor, ódio, inferno, a escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver honestidade, não morrer como Jesus bandido. Cristo, o diabo, qual será o seu caminho? Amor, ódio, inferno, a escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver honestidade, não morrer como Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Andar na luz ou mofar com o inimigo? Lance a sua sorte, cara, coroa, duas faces da moeda, mais uma só escolha, então vai. Querer é poder seguir, sonhar e concretizar. Quem sabe ser feliz é o que todo mundo quer. Só que os doidos se embala, esquecendo a porta estreita, abrindo a porta larga, e é no crime. O espelho, reflexo, compadre, muita dona, muita grana, firmado na maldade, mas aí que se engana. Depois já era, é só caixão lacrado. O frio da cela, insensatez que influencia os doidos a errar. Ambição corrói a mente, impede de pensar no que realmente importa. Tua alma, família, destino, sofrimento que muita gente copia. Vírus que cresce gradativamente, os irmãos esquecendo Deus, iludidos com a serpente e apostando no jogo, a sua própria vida. Fracasso é marcado por choros e despedidas. Então, véi, o que importa pra você? O amor, o ódio, liberdade, o poder, a escolha toda sua, irmão, rosas, espinhos, viver na honestidade ou morrer como bandido. Jesus Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Amor, o ódio, o inferno, paraíso. A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como Jesus bandido. Jesus Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Amor, ódio, o inferno, paraíso. A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como a pergunta bandido. É muito fácil, irmão, pra você responder. Você escolhe viver ou então prefere morrer, dando a alma pro diabo vestido de terno. Seja um soldado da paz, não um guerreiro do inferno. Fracassado que sempre perde as batalhas, faça chover alegria nesse vale de lágrima. Orgulho pra tua família é ver você numa boa, sendo um exemplo de vida pra uma outra pessoa. Trampando honestamente, cumprindo seus compromissos, estudando ou ensinando seus irmãos, seus filhos. Abrace uma rosa, mas não abrace os espíritos. Pegue o atalho correto rumo ao paraíso. Não perca a oportunidade, siga o caminho da luz. A escuridão das trevas quer te afastar de Jesus, te iludindo pra cair na tentação. Dinheiro do crime é maldito, armadilha do cão. Sei que é difícil superar as dificuldades. Ore a Deus, agradeça a vida e peça coragem pra pedir perdão, pois ele ensina a ficar em pé mesmo nas profundezas do abismo. É preciso ter fé, não use a tristeza do próximo para ter alegria. Novo mandamento das palavras da Bíblia: Jesus Cristo ou diabo, qual será seu caminho? Amor ou ódio, inferno ou paraíso? Jesus Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Amor ou ódio, inferno ou paraíso? A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como Jesus bandido. Jesus Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Amor ou ódio, inferno ou paraíso? A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como bandido. Cristo, diabo, certo, errado, cada um escolhe um caminho a ser traçado, e que o crime não presta. Disso todos já sabem, então acho, meu irmão, que o que falta é coragem pra erguer a cabeça e trilhar nova história. Esquecer dos fracassos e sonhar com vitória. Assumir seus erros e pedir o perdão, se botar de joelhos e fazer oração. Pois sangue bom, você tudo pode naquele que te criou. Deus quer fazer de ti, mas que vencedor quer te tirar da lama. Pelo seu nome ele clama, mas sua voz não é ouvida. Enquanto o demônio te engana, iludindo tua mente com coisas materiais. Desde quando o dinheiro virou sinônimo de paz? Muito pelo contrário, por ele se mata e morre no final da caminhada. caminhada. Tua mãe é quem sofre pelo filho que antes era o mais bandido. Canhão igual a respeito na quebra, o mais temido como tantos já visto. Carango, as melhores minas só que pra morte não há o que assusta, não há estia. E no final turbulento, vida do crime só lamento. A vida é levada como uma folha pelo vento, e o que restam são lágrimas de um final que é notório. No troféu da bandidagem, a morte é o pódio. Jesus Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como bandido. Jesus Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como bandido. Não caia na armadilha, não se iluda, guerreiro. Deus escreve o destino e você que segue o roteiro, bem traçado e trilhado em linhas tortas. Ele testa suas forças e depois abre as portas e joga em suas mãos a chave pro seu futuro. Troque um coração de ódio por um coração puro. Eu sei que a revolta se alia com o rancor, mas isso só aumenta a fraqueza num coração sofredor, que se apaga aos poucos perdendo a sua luz. O homem afunda quando perde a fé em Deus e Jesus. Palavras sábias ditas por quem nunca fraquejou, mesmo na hora da morte perdoou. Quem o condenou, o ser humano esquece que a maior virtude é o perdão. Prefere a guerra e ver sangue escorrendo no chão. Esquece também do amor e da humildade, só pensa em puta, dinheiro, joias de vários quilates. Vê direito a intenção de ser famoso no crime, é sempre derrota no fim. Não sei por que insiste, exemplos de vitórias, de vitória. Eu sei que não tem. Quanto mais forte no crime, mais forte a queda também. Procure em cada quebrada e veja o que vai encontrar. Histórias tristes, sofridas, marcadas em cada olhar. Vários exemplos aí, basta escolher seu papel. Seguir o diabo, traíra, o nosso Deus que é Jesus fiel. Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Amor, ódio, inferno, paraíso. A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como Jesus bandido. Cristo ou diabo, qual será o seu caminho? Amor, ódio, inferno, paraíso. A escolha é toda sua, irmão, rosas ou espinhos. Viver na honestidade ou morrer como bandido.